que eu fazia contigo. Sua burrice mora abaixo do umbigo. Quebrou a cara, agora tá pagando o preço. Cachorro nunca esquece o antigo endereço. Agora quer volta pra casa pedindo pra nega aceitar você nesse barraco de novo. Volta lá pra quem te fez de bobo. E não adianta encher minha bola dizendo que a nega aqui faz gostoso. Faço, mas agora é com outro. Quer voltar pra casa pedindo pra nega aceitar você nesse barraco de novo. Volta lá pra quem te fez de bobo. E não adianta encher minha bola dizendo que a nega aqui faz gostoso. Faço, mas agora é com outro. Agora tá pagando o preço. Cachorro nunca esquece o antigo endereço.